Pedro Lucas Menezes, você é meu amigo da página. Pedro Lucas Menezes, eu gosto de você. Pedro Lucas Menezes, você é meu amigo. Eu te amo demais, eu acho você legal. Pedro Lucas Menezes, eu gosto de você. Pedro Lucas Menezes, você é meu amigo demais. Eu gosto de você, eu gosto de você. Pedro Lucas Menezes, eu tô com sono, mas espero que isso tenha servido pra você. Pedro Lucas Menezes. E volta a sentar.